Número 9 esta semana, tema novo para este Always 0.50 de Roberto San Sixto. 9. Continuamos com a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem, podem votar em bupor.com todos os dias. Vamos agora para o número 8 esta semana, a pertencer aos Kings of Leon e este You Somebody. Hey. Fine Fit Watch Set. You listen, you groove. Power Play. Power Play. Número 7 esta semana, Oliver Kaletsky featuring Fran, e este Hypnotized já foi número 1 na contagem. 7. I catch your eyes, try not to smile. I check your style, I feel your vibes. We have a drink.

está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Funky beat. Live set. Live set. Power play. Estamos de volta para a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem votar todos os dias em bumpor.com na secção das músicas remixes e ainda podem adicionar as vossas músicas favoritas. Vamos agora então para o número 5, onde temos esta semana Body Bangers a subir na tabela com este Sunshine Day. Bye. Contribuir para este top? Vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Número 4 esta semana a pertencer a esta remix de Just the Way You Are de Bruno Mars. A remix é de Daniel Perrot. 4. when I see your face. Yeah. and makes me wonder. Life set. Yeah, yeah. Power play. Número 3, a manter-se este Mambaia de DJ Zé Luís, é a terceira posição. 3. We'll be right back. Live Set. Power Play. Estamos agora no número 2, também a manter-se Duck Sauce e este Barbra Streisand. 2. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Chegamos finalmente ao topo da contagem, o número 1 ainda a manter-se já há várias semanas, este The Time dos Black Eyed Peas. Se queres manter este tema em primeiro lugar ou se estás farto de o ver aqui, então vai a bupor.com e vota todos os dias na tua música favorita. Para já ficamos com o número 1 desta semana. 1-1. Hey, the time of my life.

back with strangers. Had enough of you treating me like a fool, fool, fool, fool. Don't know who you are. I should have seen the dangers. Can't get over you treating me like you do. There's been some changes. Some changes. eyes only. The first step, baby. You are live with DJ Zé Luiz. DJZLuiz.com. Live Sense. Live Sense. Sucesso.

djzeluis.com. Você está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. You are live with DJ Zé Luiz. DJZeluiz.com. Live Set. Live Set. We'll be right back.

with DJ Zé Luiz. djzeluis.com. You are live with DJ Zé Luiz. Again and more.